Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Ora, muito bem, bom dia. Aqui estamos nós hoje para falar com duas coordenadoras do Grupo de Évora da Liga Portuguesa contra o Cancro. Saudamos desde já Eduarda Pécurto. Bom dia. Bom dia. E também Custódia Falcão. Bom dia. Bom dia. Sejam então bem-vindas mais uma vez aqui à nossa casa, para nos falarem acerca dos vossos problemas, dos vossos anseios e das vossas iniciativas. Este mês de outubro é um mês especial, não é verdade? É verdade, este mês de outubro é um mês muito especial, portanto é o Outubro Rosa. Assinala-se a nível nacional. O dia mesmo em que se assinala é 30 de outubro. É a prevenção toca a todos. Vai ser o mote da nossa caminhada este ano, já foi ano passado, este ano. É muito importante haver aqui esta prevenção para que a detecção precoce ajude muito no sucesso dos tratamentos. E então há uma grande campanha rosa, neste caso vamos falar na nossa cidade, e o porquê chamar-se Outubro Rosa. Era precisamente por isso que eu ia perguntar, porque é que é rosa. Rosa, essa cor, porque, bonita. Porque somos mulheres, é a cor que muitas das mulheres também gostam, e considera-se que é uma cor de carinho, uma cor carinhosa, forte, mas com esperança também. É o porquê do Outubro Rosa. E então vai haver uma caminhada solidária contra o cancro da mama, já agora dia 13. Quer falar-nos desta iniciativa? Sim, sim. Nós todos os anos, há 9 anos para cá, que começámos a fazer esta caminhada. Esta caminhada visa sensibilizar muito as pessoas para a prevenção e, neste caso, para os rastreios e para a preocupação de a pessoa ir ao médico, cuidar-se, porque 6 mil novos casos aparecem por ano. E cada vez em pessoas mais jovens. E para lhe dizer que por dia aparecem 11 casos por dia e morrem 4 mulheres por dia. Isto está a referir-se a essa estatística, é Portugal? Nível nacional, sim, sim. Nível nacional, portanto, 6 mil casos novos por ano, 1.500 mortes e por dia aparecem 11 mulheres com cancro de mama. Só está a referir-se apenas ao cancro da mama. Ao cancro da mama. Estamos a falar do cancro da mama, portanto, Outubro Rosa, cancro da mama. Uhum. Mas também há homens que podem ter menos... 1%. 1%. É 1%. Por isso também é muito importante o homem também fazer a própria palpação. Não é só a mulher, porque no homem, como não tem o peito saliente, ou a mama saliente, porque é mesmo o termo correto, é a mama saliente, o homem pode fazer a palpação e encontrar um caroço. Então aí o melhor é mesmo ir ao médico, ou sentir que não se encontra bem, ou na axila. Portanto, é muito importante, porque é 1%, e 1% já é alguma coisa significativa. Exatamente. Quero falar-nos então como é que as pessoas podem inscrever, está aberto a toda a população? Algum estrato social excluído ou não? Não há estrato social nenhum escolhido. Portanto, qualquer pessoa pode se inscrever. As inscrições estão abertas no nosso grupo de apoio até ao dia 11 de outubro. Até amanhã, portanto. Amanhã. A pessoa tem que levar o seu BI, ou cartão de cidadão, a data de nascimento e o tamanho da camisola. Leva logo o kit. Também pode se inscrever no dia da caminhada, porque também vamos levar o material todo que nos sobrar para lá. Neste momento nós estamos com perto de mil pessoas inscritas. Mil pessoas inscritas já para a nossa caminhada. É uma caminhada curta, porque também vão muitos doentes oncológicos. O trajeto é pequeno, são 3,5 km. Vamos ter também uma recepção muito bonita às portas da Lagoa dos Gigabombos. Vão nos acompanhar. à nossa frente, até à Praça de Giraldo. O percurso resume-se praticamente dentro da nossa cidade. A metade, é, portanto, desce a Rua da República, Praça de Touros, e chega-se até às Portas da Lagoa e entra-se pela Rua João de Deus, Praça do Giraldo. Antes da caminhada, temos uma aula de zumba. Temos uma aula de zumba. Para animar a malta. Para animar a malta, porque isto não é só, a caminhada não é só pensarmos que, e mesmo falar de cancro, de mama, muitas das vezes é mesmo para prevenir e para a pessoa estar muito alerta e muito desperta, não para sempre no sentido negativo. E então aquilo também vai ser uma animação, porque vamos ter fotografias, moldura para tirar fotografias, vai haver ali uma envolvência e acaba por ser um encontro. Vamos homenagear, mas também vamos celebrar a vida, que é isso que nós temos, é que celebrar cada dia a vida. Exatamente, quem padece, quem teve o infortúnio de ter o cancro, tem de celebrar a vida dia após dia. Muito bem, há sempre muitas iniciativas para... Vai haver também uma recolha de... peditórios que fazem no final do mês também, não é verdade? Portanto, a Liga Portuguesa contra o Cancro só faz um peditório por ano. É o peditório que já está em cartaz, a decorrer. A Custódia poderá falar um bocadinho sobre o peditório, pelas datas, para me relembrar agora aqui a data melhor. Portanto, é final de outubro e início de novembro. Portanto, são quatro do dia dias. Dia 30 ao dia 3 de 3 novembro. De novembro. Uhum. Portanto, é o peditório nacional, portanto, o peditório, que é o único peditório que a Liga Portuguesa faz. Portanto, este isso é bom que fique bem, sim, é bem muito frisado. Bom. Claro, claro, claro. É muito bom que as pessoas percebam que peditório só há um da Liga Portuguesa contra o Cancro. Donativos, cada pessoa depois faz o donativo que quer ao longo do ano, como entender, empresas. E como é que podem fazer esses donativos? Na vossa sede? Sim, tem sim, uma sede física? Sim. Nós, portanto, a nossa sede é no Hospital do Espírito Santo, edifício do Patrocínio. Uhum. Nós temos dois espaços. Esse espaço físico é cedido pelo hospital. Nós estamos mesmo junto à oncologia, ou seja, nós estamos diretamente e diariamente com o doente oncológico. Nós estamos todos os dias, de segunda a sexta, voluntárias, estão diariamente com o doente oncológico. E depois temos outro espaço, na Avenida Gago Coutinho, número 28. Mas o espaço que está diariamente aberto e diariamente a receber tudo o que é preciso de apoio para apoiar qualquer pessoa que queira e que necessite do nosso apoio é no Hospital do Espírito Santo, edifício do Patrocínio. Muito bem. E o que é que quer referir mais? Quais são as vossas... os vossos problemas, não, o que é muito... que querem divulgar, que seja importante, uma vez que tenha esta oportunidade. Eu queria muito, portanto, aqui o nosso... eu já tive câncer de mama há 12 anos. Eu, portanto, foi pela carrinha e eu queria muito falar sobre os rastreios, porque 40% das pessoas que são convocadas não vão fazer o rastreio. O que quer dizer que temos uma adesão de 60%. Mas por variadíssimos problemas. Não quer dizer que faltem ao rastreio por não irem à convocatória, mas sim porque já fizeram pelo médico de família, já foram ao seu próprio especialista e fizeram a mamografia. Mas ainda há muita gente que falta ao rastreio por medo. Por medo... porque muitas pessoas ainda pensam que se forem ao rastreio, eu vou ao rastreio, então vão detectar alguma coisa. Não. O que quer que seja já lá está, e se forem ao rastreio, vão conseguir chegar a tempo. E então é mesmo por aí. Nós queremos muito que a pessoa tenha noção de que o rastreio é extremamente importante. É gratuito. E essas carrinhas são muito sofisticadas, não é? São. O equipamento é já o mais... ultramoderno. Ultramoderno. A pessoa é convocada, recebe uma carta. Depois, do centro da aflição, também recebe um telefonema a perguntar se recebeu a carta, se está interessado em ir, para não faltar. Há depois aqui também um convite telefónico. Há um grande acompanhamento... e a pessoa depois vai fazer o exame, é recebida e é tratada de uma forma espetacular. E depois esse exame, o resultado, vem para o médico de família. Voltam outra vez a telefonar à pessoa a dizer que o exame já vai para o médico de família, para se dirigir ao seu médico de família, que já estará lá o exame. Portanto, há aqui uma preocupação muito grande do acompanhamento desde que a pessoa é chamada para a carrinha. Neste momento, o rastreio está compreendido entre os 50 anos e os 69 anos. Claro que... Porque essa faixa etária, porque pronto, é a faixa que é a maior incidência, portanto está provado que é a maior incidência que é nessas idades. Claro que quem tem familiares, que tenha mãe, tia, avó, uma prima que tenha tido cancro de mama, essas mulheres, essas jovens também, devem comunicar ao seu médico de família e começa a haver um acompanhamento mais cedo. Portanto, além de a palpação mensal que a pessoa deve fazer após o quinto dia da menstruação, depois também há aqui um acompanhamento do médico. Quando o médico entender que a jovem deve começar a fazer a ecografia, então o médico começa a prescrever a ecografia. Quanto mais cedo se detectar, portanto, até tão precoce, é maior o sucesso nos tratamentos que vêm a seguir. Muito bem, estamos aqui a esclarecer devidamente quem nos escuta para esta prevenção e não descurarem quando receberem a cartinha lá em casa e aproveitarem. E que mais? O que é que quer acrescentar mais? Ainda em relação aqui a... Traz aí muita documentação, força, em relação aproveite, à mamografia, porque eu acho que é importante, não é verdade, as pessoas também saberem que a Liga Portuguesa contra o Câncer em 2018 efetuou 343.804 mamografias. Portanto, foram convocadas a nível nacional 343.804 mamografias, em 30 unidades móveis que foram distribuídas pelo país. Portanto, gratuitamente, a pessoa pode ir fazer a mamografia quando é chamada e quando recebe a dita cartinha em casa. Mais curiosidades? Estou a vê-la aí cheia de documentação. A questão até pode falar agora aqui um bocadinho sobre o que é que a Liga faz, o que é que também para as pessoas perceberem, a caminhada tem a vertente de sensibilizar as pessoas para a prevenção. Acaba por haver um donativo, então vamos explicar onde é que estes donativos são aplicados, para as pessoas também saberem onde é que estes donativos são aplicados. Então a Custódia vai explicar. A missão da Liga Portuguesa contra o Cancro é de facto o apoio ao doente oncológico e familiares, a promoção da saúde na prevenção do cancro e o apoio e estímulo à investigação e à formação em oncologia. E portanto todos estes donativos serão canalizados exatamente para essas vertentes. Concretamente, o grupo de apoio de Évora desenvolve a sua ação no âmbito do apoio social, através do pagamento de medicamentos a doentes oncológicos em caso de comprovada carência económica, e desenvolve também a sua ação em quatro vertentes de voluntariado. O voluntariado hospitalar, que tem em vista a humanização da assistência ao doente em contexto hospitalar, quer em ambulatório, em quimioterapia, radioterapia e nas consultas de oncologia, através do apoio emocional, portanto o contacto direto com o doente e a família, e também o apoio prático através do fornecimento de uma pequena refeição, ou pequeno almoço ou lanche. Também as voluntárias deste grupo de apoio ajudam e dão apoio ao almoço no hospital de dia, em quimioterapia, e também nos internamentos, também no apoio às refeições. Depois, uma outra vertente é o voluntariado de entreajuda, como a Eduarda já falou, e a Eduarda é a coordenadora desse movimento, o movimento Vencer e Viver. São três os movimentos de entreajuda da Liga Portuguesa contra o Cancro. O movimento de apoio aos ostomizados, ou laringectomizados, e o movimento Vencer e Viver. No grupo de apoio de Évora existe somente o movimento Vencer e Viver, o movimento de apoio às mulheres com cancro de mama, proporcionando o apoio emocional, o contacto direto e também o apoio prático através do fornecimento dos materiais necessários, como cabeleiras, próteses mamárias e outros materiais necessários, quer como oferta, também em casos de comprovada carência económica, ou por venda a preços mais reduzidos. Todas as voluntárias deste movimento, já elas próprias passaram pela situação de cancro de mama e, portanto, isso é a condição para pertencer a esse movimento. Depois, no grupo de apoio de Évora, temos também o voluntariado de competências, que proporciona serviços gratuitos aos doentes oncológicos e também, em alguns casos, familiares, em áreas distintas como apoio jurídico, fisioterapia, psico-oncologia, reiki, maquilhagem e manualidades terapêuticas. Já fazem reiki aqui em Évora também? Sim, sim, sim. Muito bom. No protocolo com a Associação de Reiki. E com grande sucesso, com grande fluência, exatamente. E portanto são esses profissionais dessas diferentes áreas que gratuitamente se disponibilizam a proporcionar esses serviços, o que é sem dúvida muito, muito interessante. Uma outra vertente do voluntariado, voluntariado comunitário, que tem em vista o efetivar da ação da Liga Portuguesa contra o Cancro junto da comunidade, quer através de rastreios diversos também, portanto, os rastreios no âmbito da prevenção secundária e no âmbito da prevenção primária, ações diversas, ações de sensibilização ou campanhas e programas junto das escolas e de empresas, em áreas como a alimentação, o tabagismo, HPV, cancro de mama e cancro de pele. E portanto, o cancro resultado, de pele, o cancro digamos, de pele tem estado a aumentar, sim, cada vez mais. Sim, com grande incidência, sim. Portanto, os donativos decorrentes desse peditório anual, existindo uma vez só por ano, são canalizados exatamente para estes apoios que são disponibilizados gratuitamente aos doentes. Tem muitas ofertas gratuitas, quando nós em Portugal pagamos só impostos e, uhum, e estamos sempre a ir à carteira, como é conhecido, tem muitos apoios a quem esteja carenciado apenas, a quem necessite mesmo desses donativos. Sim, temos esses apoios a nível do apoio social, não é? De medicamentos e também de ofertas no âmbito do Vencer e Viver. Portanto, a Eduarda poderá falar. Sim, sim. Portanto, qualquer pessoa que esteja a passar pela doença oncológica toma mais medicação, não é verdade? Toma mais medicação e essas receitas, a pessoa, desde que seja, tem que comprovar, é claro, que é carenciada, é através de um atestado de carência, vai ter connosco, ao nosso grupo de apoio, essa receita, por assim dizer, é levantada numa farmácia que tem um protocolo com a Liga, uhum, Portuguesa contra o Cancro. Nós estamos a apoiar doentes oncológicos a nível de medicamentos, fraldas, no caso de cabeleiras, lenços, próteses mamárias, sutiãs mamárias, que é quando a pessoa faz mastectomia, também apoiamos e oferecemos, portanto a pessoa leva gratuitamente, cá está, desde que comprovada, não é verdade? Há um grande apoio nessa área. A Liga Portuguesa contra o Cancro, em 2018, apoiou 1.033.987 milhões nestes materiais, medicamentos, próteses, transportes, consultas e até alimentos para carenciados. Nós aqui em Évora não temos ainda essa vertente dos alimentos para carenciados. Os alimentos que nós fornecemos, pois que é isso que eu ia perguntar, é aqueles que género? Do pequeno almoço. Portanto, aquilo que é ali fornecido ao doente oncológico, quando está na sala e quando está a fazer quimioterapia, o pequeno almoço, o lanche, é tudo custeado pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Pensei que era tipo de alimentação, que já tinham chegado à conclusão quais os alimentos que deveríamos comer ou não para prevenir. Pronto, aqui em Évora nós ainda não temos essa vertente, né? Mas já existe. Mas já existe, provavelmente em Lisboa, haverá já doentes carenciados que precisam de um cabaz ou qualquer coisa do género. Nós aqui ainda não temos essa vertente. O que temos é ali no nosso hospital, o doente que está ali na sala, que o doente vai para ali às 8 da manhã e muitas das vezes a bala dali às 6 da tarde. E durante o dia precisa de várias refeições, pequenas refeições, que é a Liga Portuguesa contra o Cancro, que custeia essas, e é pelas voluntárias. Portanto, há aqui um grande apoio de voluntários e um grande serviço da voluntária que vai para ali e que está ali ou o turno da manhã ou o turno da tarde a ajudar e a apoiar, até propriamente a preparar o alimento. Estamos a falar, por exemplo, numa sandes, num café com leite, num chá, bolachas, todo esse tipo, e vai junto do doente e oferecer a pequena, e até ajudar a dar a pequena refeição. Já que falámos anteriormente em outras conversas, têm de ser sempre as voluntárias, têm de ser sempre pessoas que passaram pelo mesmo problema. Não, portanto, para pertencer ao Movimento Vencer e Viver, para ser voluntária do Movimento Vencer e Viver, porque o Movimento Vencer e Viver é um movimento que foi criado, é um movimento de entreajuda. Foi criado para quê? Porque aqui há 36 anos, ele veio dos Estados Unidos, porque não se falava muito sobre cancro, e a mulher, quando era mastectomizada, sentia-se infeliz e não tinha outra pessoa para poder falar com ela. E então foi criado um movimento para que, de mulher para mulher, a mulher que está a passar para, e a mulher que já passou. E então o porquê de só no movimento é que as mulheres que têm cancro de mama podem pertencer a este movimento, podem ser voluntárias. Mas ali, no nosso grupo de apoio, a voluntária do movimento exerce todas as funções, hospitalares, exerce todas. Neste caso, qualquer pessoa pode ser voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro, voluntária propriamente do movimento, para dar este apoio específico, tem que ser mesmo uma pessoa que já tenha passado pelo cancro da mama, porque há a partilha de quem passou para quem está a passar e vice-versa. Portanto, há da parte da outra pessoa, a pessoa consegue perceber logo que posso falar à vontade, porque esta pessoa já passou e o que ela vai dizer, de certeza que eu vou ficar aqui com muito mais força e vontade para ultrapassar isto que estou a ultrapassar. Porque é muito aquilo que nós encontramos ali. Quando nós vimos que a pessoa está muito em baixo, a mulher está completamente desanimada, e nós olhamos e dizemos, nós também já tivemos. A pessoa levanta logo o olhar e começa logo a ver-se. E há tantos anos ainda aqui estou. E há tantos anos, exatamente, e há tantos anos ainda aqui estou. E temos casos desses, assim, imensos relatos. Qualquer voluntária do movimento tem imensos relatos desses, de que no final até acaba num abraço, quase, porque a pessoa diz, eu vou sobreviver como vocês sobreviveram e vou estar depois também como vocês estão. Para vocês é uma alegria. É. Isto, eu falo por mim, eu trabalhava, eu tinha o meu trabalho, eu de um dia para o outro eu tinha cancro de mama, derivada à situação do tipo de operação que tive que fazer. Tive que fazer aqui um esvaziamento axilar que faz um edema. Eu não pude continuar a exercer aquela profissão. Eu depois pensei, não, mas eu tenho que continuar a ser bastante útil. Onde é que eu vou ser útil? Onde também já for útil para mim, porque eu também já estive lá, sentada na cadeira, e eu também recebi os miminhos todos delas, e então eu vou continuar a fazer isso. E foi isso que há 10 anos que sou voluntária do Movimento Vencer e Viver e da Liga Portuguesa contra o Cancro. Referir que, em termos de voluntários, os números de 2018, os voluntários ligados a esta causa, são os números de 2018, 24.925 voluntários, o que é um número bastante expressivo. Muito bem. E também fazem festas para angariar determinadas receitas? Nós participamos sempre na Feira de São João, temos sempre lá o nosso stand. Nós fazemos também a nossa feirinha de Natal, que é mesmo no hospital, fazemos a nossa feirinha de Natal, que os nossos doentes estão sempre desejando que chegue a feirinha de Natal para irem comprar as nossas prendinhas. Nós depois temos qualquer pessoa que queira fazer um evento a favor do nosso grupo de apoio, da nossa Liga Portuguesa contra o Cancro. No mesmo dia que vai acontecer a nossa caminhada em Portel, vai haver o terceiro trail da Serra da Ossa. Há 2 anos para cá que eles querem doar, portanto, tem um donativo de por cada inscrição tem 1 euro para doar para o nosso grupo de apoio. E como este, outros casos mais. Ainda na segunda-feira recebemos um donativo através da empresa TE Connectivity e pronto, muito importante também. É bom que estas caminhadas, todas estes eventos que se vão fazendo aqui pela região, que as pessoas se lembrem do vosso grupo. Sim, e cada vez mais as pessoas, porque a pessoa também começa a estar muito atenta e começa a ver que falar de cancro não é sinónimo de morte, é sinónimo de alertar e de estarmos atentos a qualquer sinal que nos apareça. E é falar porque falar faz com que aquela pessoa ou aquela vizinha perceba que se calhar eu devia ter ido ao médico, porque eu até tenho este sinal, ou eu até me sinto mal por qualquer coisa, o melhor é eu ir, porque aconteceu isto, então eu vou. Mas também ainda aparece muito o estigma de que ir ao médico é sinal de que vem de lá já com uma doença. E assim que se fala em cancro, pensa-se logo, morte. Mas não é, não é. E podemos comprovar isso, porque no caso do cancro da mama, em 2015 apareciam 4.500 casos e morriam 1.500 mulheres. Em 2018 e em 2018, 6 mil casos, mas continuam a morrer só 1.500, o que quer dizer que já há uma taxa muito grande de sucesso. E é isso, portanto, quanto mais falar, quanto mais as pessoas estiverem alertas e despertas, mais cedo é detectado, é detecção precoce, consegue-se, com os tratamentos, vencer a doença. Vamos então aqui referir mais uma vez aqui esta caminhada solidária, para quem se quiser inscrever, vai ser então dia 13, às 10 horas. Dia 13 às 10, portanto, nós estamos as inscrições estão a decorrer no nosso grupo de apoio, são 6 euros. Para a inscrição precisamos de o cartão de cidadão ou UBI, a data de nascimento e o tamanho da camisola. A pessoa leva... Isto porquê? Porque passam algum recibo? Vou explicar, portanto... Todas as pessoas que vão fazer a caminhada estão asseguradas. Há um seguro para a caminhada. Uhum. E então, têm direito ao seguro, à mochila, à t-shirt, água, maçã, um ticket de inscriçãozinha para um sorteio, porque no final da caminhada vamos ter um sorteio, que patrocinadores nos deram coisas para nós sortearmos. E quem quiser um recibo, também se passa o recibo da inscrição. A pessoa tem que levar um NIF e é passado um recibo a qualquer pessoa que queira o documento em como pagou os 6 euros de inscrição. Há muitas pessoas que perguntam, mas para que eu preciso de dar o meu número de contribuinte? O contribuinte é só para o caso de quererem o recibo. Caso contrário, é o número do cartão de cidadão para o seguro. Sim, senhora. E portanto, nós no próprio dia, a partir das 9 horas, já lá estamos, nós estamos antes, com... Todas de cor-de-rosa? Todas de cor-de-rosa. Por acaso, na altura, não vamos estar todas de cor-de-rosa, porque temos de estar identificadas com a camisola da Liga Portuguesa contra o Cancro, mas quando começar a caminhada, vamos todas de cor-de-rosa. As t-shirts são cor-de-rosa? São cor-de-rosa. Ah, boa. São cor-de-rosa. Na Praça de Giraldo, às 9h30, há uma aula de zumba. Começamos logo aí a divertir e a ouvir música. Uma aula de zumba às 9h30. A pessoa chega lá em cima, quem não fez a inscrição pode fazer a sua inscrição, confraternizar ali umas com as outras, entregar numa tombola que lá vai estar a senha para o sorteio final. Também vai lá haver folhetos do nosso grupo de apoio para informações que queiram. Vai também estar folhetos do peditório, porque depois a seguir já vou aqui lançar também um desafio do peditório. Temos aula de Zumba, vamos iniciar a caminhada às 10 horas, fazemos a caminhada, temos um encontro com os gigabombos, que é sempre uma alegria, vêm à nossa frente e ali na Praça de Giraldo fazem o resto da atuação e depois teremos o sorteio final. Estava-me aqui a esquecer, mas era imperdoável estar-me a esquecer disto. Nós este ano lançámos um desafio às lojas da nossa cidade. E então o que é que dissemos? Quando fomos levar os cartazes, perguntámos: vocês gostariam de ter aqui um lacinho cor-de-rosa no mês de outubro? Bem, 70 laços já foram feitos e estão em farmácias, lojas, creches, empresas. Têm um lacinho cor-de-rosa durante o mês de outubro, têm um cartaz a dizer que apoiam a causa do mês da prevenção do câncer da mama. Até a Câmara vai estar do nosso lado, portanto, uhum, também vamos enfeitar a Câmara. Vai ser assim qualquer coisa de espetacular. Portanto, isto o que é que faz? O que faz é que a pessoa, quando olha para aquilo, pensa duas vezes: atenção, eu tenho que estar atenta, eu tenho que pensar que se não fiz o meu exame, vou fazer. Se recebi a carta, vou ao rastreio. É por aí, é aí que nós queremos chegar, é à prevenção. E essa sensibilização chega só apenas neste mês de outubro, o mês rosa? Nós somos convocados muitas das vezes por empresas, por escolas, por juntas de freguesia, para fazer ações de sensibilização. Para quê? Para falar ou sobre a Liga, ou sobre cancro. E claro que estamos agora aqui a falar sobre cancro de mama, mas há ações para qualquer tipo de cancro. Do pulmão, como a Custódia falou, do HPV, da alimentação. Cada vez mais as pessoas querem saber e estar informadas o que devem comer, no caso da alimentação, o que o tabaco faz, o HPV, o rastreio que há também. Portanto, cada vez mais, o câncer da pele. Nós em Évora já fizemos 2 anos consecutivos o rastreio do câncer da pele. E também aqui, há carrinhas para isso? Não, portanto, não? A Custódia aqui até pode falar um bocadinho sobre isso, até pelos dados que foram... Pronto, estes dois rastreios foram realizados no novo espaço que nós temos desde 2017 e onde funcionam as diversas valências. Foram realizados esses dois rastreios e com um nível de adesão muito, muito bom. Não tenho aqui os dados exatos, mas 120 pessoas. Por isso, por aí, e sinalizadas 30 e poucas pessoas, o que é também muito, muito bom, não é? Quer dizer, pessoas que pensavam que não tinham foram não tinham, fazer o rastreio e foi detectado. Exatamente. Essas pessoas são depois acompanhadas, portanto, ao fim de 4 meses, mais ou menos, o grupo de apoio liga a saber se a situação está resolvida, está encaminhada ou não. No caso de não estar, é canalizada para o IPO, pronto, para uma consulta, um acompanhamento mais próximo. Esse cancro da pele é mais ou menos sinais que aparecem? Sim, sim, sim. Pronto, tivemos em cada um dos anos 2 dermatologistas que fizeram esses exames e que sinalizaram, não é? Portanto, aquilo havia 3 níveis e, portanto, no nível 2 e no nível 3 eram os sinalizados, não é? Sendo que o 3 era mesmo uma situação de... mais forte. Depois essa pessoa levou o documento, aquele documento, e foi ao seu médico de família. E o médico de família depois encaminha para o dermatologista. Isto que a Custódia estava a dizer, portanto, nós agora está na altura de fazermos o contacto com essas 33 pessoas que foram sinalizadas para saber se têm já o problema mais ou menos ou resolvido ou encaminhado e, caso precisem da nossa ajuda, nós depois ajudamos. Não, não vamos deixar... Pessoas que trabalham mais ao sol? É. De tez clara também? Pele clara, exatamente, né? Olhos muitos claros. Sinais, olhos claros, muitos sinais, um sinal que há um ano não o tinham e que de repente apareceu, portanto, A pessoa deve ter. Foi deformando, não é? Foi deformando, foi aumentando, ou que foi alargando, não ficou simétrico, começou a deitar pontinhos para um lado e para o outro. Portanto, são sinais que a pessoa deve estar sempre alerta. E posso lhe dizer que até na palma dos pés, porque nós temos sinais e nem sabemos. E a dermatologista vai logo à procura daquele sinalinho que muita gente tem e nós até não costumamos estar a olhar para ver se temos aquele sinal. Há 2 anos que fazemos esse rastreio e, se Deus quiser, pão, iremos fazer outra vez. E esses que fumam imenso, como é que fazem o rastreio? Como é que está isso aqui na nossa zona? Vocês podem dar-nos esses dados? Sobre essas pessoas não temos assim muito. O que temos é cá está. Cada vez há mais mulheres também a fumar. Sim. Uhum. Temos ações. Temos muitas ações junto das escolas. Das escolas também. Começar logo pelos pequeninos, não é? Logo pelo ensino básico? Até pela primária. Sim. E como é que eles vão aceitando e vão perguntando? Há programas próprios para as idades, sim, não é verdade? Há programas próprios, há materiais próprios para mostrar, há para levar para casa para mostrar ao pai, há para o pai pôr no carro. Os autocolantes, trazer no carro. Uma série de materiais consoante as idades para que sensibilizarem não só os pequeninos para começarem a perceber a causa, mas sim também levarem para casa para os pais. Muito bem. A Liga Portuguesa contra o Câncer tem uma ação muito, muito, muito, muito grande. Faz imensa coisa. Eu, por acaso, estava aqui a ver que foram apoiar, portanto, o apoio jurídico, e muitas pessoas desconhecem isto. Não se resolve casos, mas ajuda-se e tenta-se direcionar para onde a pessoa deve pedir a ajuda, não é? Portanto, não, ali não se vai resolver o assunto, o caso. Uma pessoa que está com um problema, até na empresa, que não aceita que a pessoa esteja de baixa, uhum, uma pessoa que precisa de uma reforma antecipada, um jovem que está a estudar e que agora ficou com cancro e não sabe que tem direito a durante o tempo que está com a doença, tem direito a uma pensão. Há imensa coisa que aqui o apoio jurídico pode ajudar a pessoa e que a pessoa até nem sabe. A pessoa, de repente, apareceu-lhe a doença e está ali muito na doença, e depois os outros problemas, como nós todos sabemos, estão todos atrás e começam a vir todos para a frente. Como na comunicação social, que tem mostrado uma determinada professora que era obrigada a ir trabalhar. Portanto, isso provavelmente a pessoa teve que depois requerer, informar-se quais são os direitos, porque nós também reparamos muito isso, e o trabalho da voluntária também entra muito por aí. Chega-nos muito ali pessoas, não é? O doente oncológico, que nem sabe que tem direito a um atestado de incapacidade, que ainda ontem, por exemplo, foi falado na televisão, um atestado de incapacidade multiusos, que durante 5 anos, quando está com a doença oncológica, isso tem tudo a ver também com os relatórios médicos, com o que o médico passa, pode ir desde os 60% aos, provavelmente aos 100%, pode ser vitalício, pode ser só por 5 anos, tem benefícios fiscais, tem imensa coisa. E prioridades pessoas, em determinados sítios. Exatamente. Tem alguma identificação ou esse atestado chega apenas? Atestado para... Para mostrar que tem prioridade no atendimento. Porque este atestado, automaticamente, a pessoa tem que ir também às finanças, e este atestado entra em circulação a nível informático, não é? Sim. E a pessoa pode apresentar este atestado, sim. A pessoa é doente oncológica, nós voluntários temos muito esse papel também. Já tratou do seu atestado? Já foi saber? Não, eu nem sei o que é. Então vá-se informar. Todos os centros de saúde, que se você chegar lá e disser que vem tratar do meu atestado de incapacidade, o que é que preciso de fazer? É-lhe dada a informação, tem que levar relatórios médicos, é feita uma junta médica por médicos especializados, é passado esse atestado, e a pessoa durante 5 anos ou 7, depende de cada caso e cada situação, tem aquele documento em como pode. A pessoa está com um empréstimo de uma casa, e há soluções, pequeninas que sejam, mas há soluções para, então, a doença apareceu-me, e eu agora também tenho que arranjar, e porque já por si é uma carga muito grande, então também vou aqui ver o que é que consigo na minha parte, porque a pessoa depois tem que ficar em casa, fica de baixa, não consegue trabalhar, há aqui um acréscimo de despesas de toda a ordem. Vamos concluir, já estivemos aqui à conversa durante quase uma hora. O que é que querem deixar assim para o final, para que fique retido na memória de todos aqueles que nos estão a ouvir? Eu quero que o cancro, cada vez mais temos que falar nele. É verdade que vai de três pessoas, uma vai ter ao longo da vida, é verdade. Mas nós temos que encará-lo, temos que nos unir todas e procurar ajuda. Isso é o que nós queremos, é que as pessoas procurem ajuda, e, se for preciso, procurarem-nos a nós, porque nós estamos ali também para dar o nosso sorriso, o nosso apoio, até se calhar o nosso silêncio, se for isso que a pessoa quer na altura. E convidar toda a gente a ir à caminhada, porque vai ser uma coisa bastante gira e bastante divertida também. Vamos homenagear e celebrar a vida. E vão receber panfletos para ficarem a saber de tudo o que a vossa instituição, o vosso grupo tem feito aqui pela região. Referir também que há a linha cancro, que, portanto, uma linha de apoio à pessoa com cancro, que funciona todos os dias úteis das 9 às 18, e portanto é também uma possibilidade que a pessoa com cancro tem disponível. Oh, e agradecer à rádio, porque vocês são sempre extraordinários. Tudo o que nós pedimos, seja para o jornal, seja para aqui, vocês estão sempre do nosso lado, e é isso, temos de estar todos unidos por esta causa. Em tudo, temos de estar unidos em tudo. Muitos de nós não, pensamos que não, que sozinhos podemos ir longe, mas não. A vida faz-se precisamente em grupo e motivarmos todos pelas mesmas ações, por ajudar o outro. E contra o cancro, todos contam, é mesmo assim. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, nós. Obrigada, nós. Eduarda Pé Curto e Custódia Falcão, as coordenadoras deste grupo de apoio aqui da Língua Portuguesa contra o Cancro da nossa cidade de Évora. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs de telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social, depois das 10.